Cashfonia. Aê, está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. E sem mais delongas, Vitor Zenirato, o coronel do samba rock russo. Tudo bom com você? Só jogando xadrez com o Putin. Agora tá preparado. Putin é zica no xadrez, aí fica ligeiro. Marco Esteves, o major da moda de viola neozelandesa. E aí? É, eu gostaria muito mais de ser o brigadeiro, mas... já que eu tenho que ser o major, que seja da Terra-média, né? Eu queria que alguém lembrasse do brigadeiro do Aramaçã. Alguém que ouça o Cashfonia e lembre do brigadeiro do Aramaçã e me manda um salve. Mano, é sério. Mano, eu não sei se é um brigadeiro doce ou se é um personagem. Não, é um moleque. Ele é parente do soldado do morro? Não, é brigadeiro. Mano. Mano. Soldado do morro, é irmão, mano. Aí, soldado, se estiver ouvindo, é nóis, né? Guilherme Dias, o capitão da Bossa Nova guatemalteca. E aí, cara? Só um comentário a respeito da Guatemala. O nosso terceiro episódio foi sobre krautrock. E aí lá na Guatemala existe um museu famoso que se chama Museu Popol Vuh. Pra fãs do Popol Vuh aí, estou citando mais uma vez. É pro Alan, né? É, Alan é grande fã do Popol Vuh, mano. Sim. Eu sou Heitor Anciloto, HT, o soldado da MPB nigeriana. E olha, senhoras e senhores... Famoso MPN. Senhoras e senhores, é aqui com muita honra que anuncio o nosso segundo convidado da segunda temporada de Cashfonia. Atenção, rufem os tambores, luzes no palco. Hoje temos conosco um distinto sujeito que, ouvi dizer, hein, é fã da cultura Blaxploitation, de Isaac Hayes, Marvin Gaye, Kurt Mayfield, fã de música japonesa, sendo aí um grande apreciador de Yellow Magic Orchestra, Physicat 5 e YMCK. E não bastasse tudo isso, é fã, claro, de videogame, sendo conhecido aí na noitada paulistana como um consagrado speedrunner de Super Mario World. Recebam todos os ouvintes o manjador da rodada, Pedro Godoy. Opa, galera, muito obrigado aí pela apresentação e... Eu fico até meio assustado, assim, porque vocês estão com muitas informações aí ao meu respeito. Já fico preocupado, assim. A galera tem minha ficha, sei lá. Gente busca o dossiê do convidado aí, né, nas redes, com contatos mais próximos. Às vezes a gente até tortura alguém pra extrair informações mais valiadas. Mais valiadas não, mais valiosas. É o pior que nesse caso, eu já até sei quem vocês torturaram pra isso, mas depois eu resolvo. Então, na real foi o pessoal do Awesome Games Done Quick que mandou aí o seu dossiê pra gente. Seu dossiê. É isso aí, pessoal, apoiem o Awesome Games Done Quick. É isso aí, Pedro, então seja muito bem-vindo e, pô, muito obrigado por ter topado fazer parte dessa bancada imaginária e encarar uma rodada de groselhagem musical aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite de vocês e aqui também sou um grande fã do programa já e pra mim é uma honra participar. Opa, aí sim, é nóis. Então, ó, galera, nesse episódio número 14, a gente vai abordar uma vertente bem peculiar do funk norte-americano setentista aí. A gente vai falar hoje do P-Funk, meus amigos, mas antes... Leitura de e-mails e recadinhos do último programa, episódio número 13, sobre o pós-grunge. Bom, basicamente eu queria agradecer todo mundo que escutou, todo mundo que compartilhou o post no Facebook, que mostrou o Cashfonia para outras pessoas. Esse provavelmente foi o nosso programa mais ouvido. Muito obrigado a Marcela, toda a galera de Mogi que ouviu, que curtiu. E eu sinceramente fiquei emocionado, porque como ficou bem claro lá no programa, eu sou fã das minas da maquiladora. Obrigado mesmo, comentaram no post e tal, eu fiquei felizão, vocês são muito foda. Que sigam fazendo o som de sempre, que é animal. Isso só merece ser mais e mais divulgado. Comentários a respeito do programa. Christian Costa falando aqui que o Cashfonia surpreendeu no tema com o pós-grunge. Falou de Running Wild, que é famoso por tocar, seria um pirate metal. O do Caninos, que foi citado também. Ele fala, todo mundo sabe que não foi a Courtney que matou o Kurt, mas o El Dulce fez uma referência a Eles Vivem aqui, do grande Carpenter. Falou do Shannon Moon, que era BFF do Axel. Simple Lessons, melhor música, Gas Total Forever. Curtiu a comparação da Kill entre pós-grunge e o pagode dos anos 90. Agradeceu por não termos citado, então eu tô citando o Creed aqui, vai pra lista. Curte muito o Alanis Morissette, principalmente por causa de You Oughta Know e Hand in My Pocket, que são dois clássicos. É, citou Nickelback, puta sonzeira, como disse o Marco. Cast Folia is dead. É bem por aí mesmo, Crisão. Ele também exigiu o fim às menções ao Steely Dan, mas infelizmente isso é impossível, uma vez que o Steely Dan sempre estará presente, né, em todos os assuntos. E o que a gente pode fazer? O Pedro Godoy, que é o nosso convidado deste programa, número 14, sobre P-Funk, ele comentou que faltou o Hanson no último programa. Eu acho até que a gente chegou a falar, acho que a Marcela comentou, mas caiu na edição, no final das contas, porque o bruto do programa ficou gigantesco. A gente ficou falando sobre Silverchair pelo menos uns 20 minutos e teve que cortar tudo e tal, pra condensar, porque era cerca de 2 horas de conversa e tal. Mas é isso aí, acho que acabou ficando informação suficiente. Você também pode participar do Castfonia mandando um e-mail para castfonia@crop6.com ou deixa mensagem lá no nosso Facebook, facebook.com/castfonia. Vamos manter contato, bora pro programa sobre P-Funk com o Pedro Godoy e é nóis. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Bom, eu confesso que até pouco atrás aí eu achava que P-Funk era uma abreviação do Psychedelic Funk, né? De um funk psicodélico, mas parece que não é bem assim a parada. Pedro, você que tem mais contato, que manja mais aí da coisa, conta pra gente o que é o P-Funk? O P-Funk, na verdade, ele é toda a vertente do funk que é relacionado ao Parliament e ao Funkadelic como bandas centrais. E em volta dessas bandas foram surgindo outros grupos menores de integrantes que faziam parte da formação original do Parliament e do Funkadelic. Então tudo que tem a mão, por exemplo, de todos os caras que nós vamos falar aqui, como Bootsy Collins, George Clinton, Fred Wesley, Eddie Hazel, etc., a gente pode chamar de P-Funk. Inclusive os seguidores também, principalmente a vertente do rap, conhecida como G-Funk, que é que a gente conhece também como Gangsta, né? Que ficou muito famoso com o Dr. Dre, com Snoop Dogg. Esse ano agora aí tá esse assunto tá bem em alta por conta do Straight Outta Compton, que lançou. Não, e não só por isso, né? Teve o Compton, né? Que é o disco do Dre. Sim, Kendrick Lamar estourou. Tem o Kendrick Lamar, que a gente já tinha falado também. E tem até a participação do George Clinton, né, na primeira faixa. Então, putz, tá super em alta aí o P-Funk. Aliás, é até difícil falar que tá super em alta hoje. Eu acho que tá em alta desde que surgiu. Porque, sim. Porque você pode pegar em vários campos da música pop, pós anos 70, uma influência grande da sonoridade P-Funk. We're gonna turn this mother. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Fala. Assim, analisando as redes sociais e tal, eu já cheguei a ver em alguns casos que o Funkadelic, especificamente, ele só passa a ser considerado P-Funk a partir lá do quarto álbum, America It's Young, que é de 72. Antes o pessoal meio que só chamava de Funk Rock. Olha, pô, desculpa interromper até, cara. Existe um motivo pra isso? Como é que é? Então, na verdade, o que muda muito é a sonoridade. Na verdade, eu nem acho que é esse o marco do P-Funk. O marco do P-Funk, de fato, é o Mothership Connection, que é o disco do Parliament de 75. Esse é o primeiro disco que você realmente vai ouvir aquela sonoridade típica, que é o Space Bass do Bootsy Collins, que é aquele sintetizador bem marcado do Bernie Orrell. que é o que marca mesmo o som P-Funk, né? E o primeiro disco do Funkadelic que eu entendo como P-Funk de fato é o One Nation. Pode crer. Só a partir do One Nation que você dá pra... E ainda nem tanto, porque o One Nation ele ainda tem um pouco da pegada rock do Funkadelic original. Você só vai ter uma pegada mais funkeada no Funkadelic a partir do Uncle Jam, que é de 78. Pode crer. Certo. Então... Mas assim, completando, dá até pra gente dividir de muitas formas essa história toda do Parliament, do Funkadelic, porque o que eu associo muito a... Eu até entendo a vertente que fala de 72, porque 72 é quando o Bootsy Collins entra no Funkadelic. Certo. E muita gente associa a consolidação da sonoridade P-Funk com a entrada do Bootsy Collins. Mas ouvindo, você percebe que a coisa mesmo só toma forma quando entram os Horny Horns, com o Fred Wesley, com o Maceo Parker, que vem toda aquela galera mesmo dos sopros, né, dos metais, do JB's, que aí dá todo o peso para que nasça de fato o P-Funk como a gente entende hoje. Então, mesmo os discos do Parliament anteriores ao Mothership Connection, eles não são considerados P-Funk de fato? A partir do Get Up, o Get Up for the Downstruck, eu acho que já dá pra considerar P-Funk, mas não é o P-Funk mesmo. O que consolida, assim, a vertente P-Funk é o Mothership. Você pega o Get Up for the Downstruck e pega o Chocolate City, são dois discos que você já vê, assim, elementos P-Funk, mas não é um disco coeso, que você ouve ele do início ao fim e fala, pô, isso aqui tem uma sonoridade P-Funk genuína. Não é o caso. E antes disso, quando era o Funkadelic, porque na verdade tem um rolo todo nesse negócio dos nomes, que esse lance dos nomes, na verdade, foi uma jogada do George Clinton, porque o início do grupo, na verdade, eles se chamavam The Parliament. E quando eles eram os The Parliament, eles, na verdade, eram um grupo de doo-wop, que era um grupo vocal tradicional, e eles cantavam... A sede deles, assim, onde eles cantavam, ensaiavam, se apresentavam, era numa barbearia onde o George Clinton costumava ir alisar o cabelo na década de 50. Lá era em New Jersey, né? Nessa época era em New Jersey ainda. Eles ainda não tinham ido pra Detroit, que é onde eles constroem mesmo todo o lance do funk. Era um barbershop group, então, famoso. É. Era bem isso mesmo, era um barbershop group mesmo, era bem típico, assim. Eles até... Isso na década de 50, né? Que foi aqui, que foi bem... Quando começou a surgir o rock and roll e tal, e o R&B também começou a ganhar forma na cultura americana. E depois foi ganhando mais espaço com a Motown, né? E o George Clinton, no começo, com o The Parliament, ele tinha uma aspiração de fazer um grupo meio ao estilo Motown, assim, de fazer um grupo meio que seguindo a linha do The Temptations ou do The Isley Brothers, que são grupos que começaram como grupos vocais e que também depois acabaram abraçando o funk na década de 70 e fizeram muito sucesso assim também. E o que rolou é que ele chegou a gravar com o nome The Parliament, só que a gravadora que eles gravaram, ela acabou falindo. E, se eu não me engano, ela foi comprada pela... Não sei se foi pela Atlantic, eu não sei qual outra gravadora que comprou. E o nome The Parliament ficou preso na gravadora, eles não podiam usar. É. Aí a sacada dele foi trocar de gravadora e gravar como Parliament. Aí ele gravou com o Parliament o primeiro disco, de fato, que é o Osmium. Que é um disco que tem canções com uma pegada psicodélica, assim, do bem estilo Funkadelic, mas tem um pouco de R&B ali também, que você consegue pegar bastante de coisa de influência de música negra. Certo. Isso ainda em New Jersey. Aí depois eles saem de New Jersey e vão pra Detroit, porque eles não conseguem usar o nome Parliament, porque é similar, né, The Parliament. Aí a sacada é ir pra Detroit pra poder... E eles mudam de nome, eles usam o nome Funkadelic pra gravar em Detroit, que eles gravam com o selo Westbound, que é o primeiro selo que eles vão gravar como Funkadelic, que eles vão começar a fazer sucesso como Funkadelic. Aí em Detroit eles assinam com a Eastbound e eles começam a viver toda aquela cena de Detroit com as bandas de rock estourando, tipo The Stooges, MC5, Alice Cooper também tá começando nessa época. E eles começam a sofrer influência do rock de Detroit e da cultura hippie. E que aí os caras começam a usar drogas, a tomar ácido, fumar maconha, etc. E que aí vai dar no Funkadelic, na primeira fase do Funkadelic, que é a fase que eu não considero nem tão funk, ela é muito psicodélica, ela é total, ela é rock, bem fritona, assim, né? Pra mim é uma mistura assim de Jimi Hendrix com algum funk obscuro, assim. Eu sou bem fã da primeira fase do Funkadelic, assim. Eu acho um funk bem quadrado, assim. Diria até um funk de branco, tá ligado? Apesar de não ter nada a ver, né? Mas bem sem groove, assim, bem mais pro rock. Bem mais pro rock. Não, é total pro rock. Tanto é que a grande influência deles nessa época é o Jimi Hendrix, né, assumidamente. Tanto que o Ed Hazel, ele tem aquele estilo de guitarra que é bem Hendrix, assim, aquela coisa de solo em pentatônica, muito bend, aquele drive bem clássico, um wah-wah de vez em quando. Sim. E é bem, bem essa característica. Lembra e mais até um fuzz, alguma coisa assim, do que um drive, né? Bem faseado, é. Que ele dá aquela distorção que parece aquela distorção de caixa de abelha mesmo, né? Coisa linda. Não, o solo da Maggot Brain, assim, uma das melhores coisas que eu jogo na vida, cara. Fantástico. Tem uma história clássica desse solo aí, né? Tem uma história que o George Clinton chegou pro Ed Hazel e falou assim: cara, toca como se sua mãe tivesse morrido. aí depois, na segunda metade da música, ele fala: agora toque como se ela tivesse ressuscitado, que ela muda e ela começa a ficar mais agitada, assim, mais alegre, digamos. Apesar que ela é bem tétrica, assim, se você for ouvir ela de cabo a rabo, ela não tem nada de alegre, mas... Pode crer. Foi esse conselho que o George Clinton deu pra ele e eu acho que funcionou, cara. Foi o melhor conselho que ele poderia ter dado. Só pra jogar aqui, eu acho que a versão definitiva de Maggot Brain tá no One Nation Under a Groove, que é uma versão ao vivo, apesar de ser tesourada. Cara, eu vou discordar frontalmente de você. E já temos uma polêmica para o programa, olha só. Aí que é boa. Olha só porque eu vou discordar, porque o solo do One Nation, pra mim, ele não é um solo original, ele é um solo repetição do primeiro. E quem faz o solo não é o Ed Hazel, mas nesse aí quem faz é o Michael Hampton, que é um cara, assim, um moleque que o George Clinton pegou pra criar praticamente. Muita gente até confunde e fala que ele aparece primeiro no One Nation. Não, ele aparece em 73 já, não sei, eu não lembro exatamente qual disco, não sei se no Cosmic Slop ele já tá, mas ele tá em 73, 74 já tá tocando com o Funkadelic. E o solo, claro, o solo é maravilhoso, mas a criação, assim, quem criou o solo foi o Ed Hazel, então jamais tiraria o brilho dele nesse caso. Mike Hampton é o Kid Funkadelic, né? Ele é o Kid Funkadelic. Não, tem até um disco que é o Tales of the Kid Funkadelic, que é de 74. Eu até pensei que fosse nesse disco que ele tivesse começado, mas foi um disco antes, acho. Se eu não me engano, não tenho certeza disso. E voltando naquele lance das influências, eu vejo, assim, não só Jimi Hendrix, mas tem muita influência também de Sly and the Family Stone. Era quase irmãs, né? Era quase irmãs. Stone versus Jimi Hendrix, que deu Funkadelic. É por aí, cara. E até é engraçado que depois o Sly Stone, ele vai gravar com o Funkadelic. Funkadelic não, ele vai gravar sob o nome de P-Funk All Stars, que é o disco de 83, que é o Urban Dance Floor Guerrillas. que é o disco que muita gente, que tem gente que dá autoria pro George Clinton, mas na verdade é que Funk All Stars, não é George Clinton. Mas o George Clinton participava desse projeto, certo? Não, o George Clinton, ele é o cabeça de tudo, cara. Sim, mas do Funk All Stars eu vi alguns, eu presumi que ele participasse também, então... É, o Funk All Stars, na verdade, é o pós-Parliament Funkadelic, que é o nome que sim, ele usa. Sim, é mais autentista, assim, né? É, da década de 80 pra cá é o nome que ele usa, tanto é que, se eu não me engano, ele veio pro Brasil agora como Funk All Stars, quando ele tocou na Virada Cultural, não sei se ele veio... Legal. Ou apesar que anunciaram muito como George Clinton, mas acho que a banda é Funk All Stars ainda. Voltando, assim, falando dessa influência do Sly Stone, e então, ele aparece nesse disco de 83 tal, e eu vejo muito isso, assim, eu vejo como se... Até tenho a curiosidade, assim, fico imaginando como seria se o Hendrix não tivesse morrido, que eu tenho quase certeza que ele faria coisas com George Clinton posteriormente, seria do caralho, meu. Seria um negócio de outro mundo. É isso, só pra fazer um link rápido, isso tudo tem muita relação com o que a gente falou no Cashfonia sobre o Bitches Brew, né? Porque foi vendo essa fusão do funk com o rock, a gente até comentou lá, a psicodelia, o movimento hippie contra a cultura, o Jimi Hendrix, que acabou motivando o Miles a fazer a fusão do jazz com o rock, né? Sim, e o Miles também tem muita influência, acho, no próprio funk. Aliás, o George Clinton, ele é um cara que... Eu acho que quando ele morrer, a gente tem que pegar o cérebro dele e estudar, cara. Porque ele é um cara que ele conseguia ver, assim, na época, o que funcionava. Que nem nos anos 70, ele viu que a psicodelia funcionava. Ele pegou e foi naquele caminho. Aí depois, quando ele resolveu relaborar o som, e quando ele resolveu ressuscitar o Parliament... Ele viu que o que estava pegando mais era o funkeado, era o groove, era aquela coisa de baixo, bateria e tal. E ele foi e embarcou. E depois, quando veio a Disco Music também, ele foi na medida, assim, ele foi seguindo cada vertente que foi surgindo bem no tempo. E na década de 80, interessante que tanto o disco solo dele, que é o Computer Games, quanto o Funk All Stars, o Urban Dance Floor Guerrillas, os dois discos são um dos primeiros discos, assim, que você ouve elementos de música eletrônica até no som. Por exemplo, no Computer Games, a segunda faixa, que é Loopzilla, que é a segunda parte da faixa. A Loopzilla é uma loucura eletrônica, um monte de coisa sampleada que ele vai catando e vai cortando e vai colando e vai juntando, e dá o Loopzilla, que é um monstrengão, assim. E eu acho ele genial por isso. Ele é um cara que conseguiu surfar bem nas ondas que iam surgindo em cada época. Basicamente, como você definiria a diferença do Parliament para o Funkadelic, assim? Porque os dois são projetos do George Clinton, que são, assim, da mesma época. Um foi formado em 68 e outro em 70. E os dois têm discos concomitantes, assim, né? Na mesma época. Tipo, às vezes com os mesmos integrantes, né? Acho que o Ed Hazel chegou a participar das duas bandas. Quem mais? Olha, todos participaram das duas bandas. É, então. Eu acho que... Eu não tenho certeza se o Johnny Morrison, posteriormente, que saiu do Ohio Players pra ir pro Funkadelic, ele chegou a gravar com o Parliament. Só ele que eu não tenho certeza, que eu até andei olhando em encarte de disco pra ver se achava o nome dele. Eu acho e não que ele achei... gravou também. É, eu não tenho certeza. Eu acho que ele gravou o Motor Booty Affair ou o posterior, que é um disco ruim pra cacete. Eu nem lembro o nome desse disco, eu acho que é horroroso. Mas ele gravou, assim, a partir do Nation, né? Que ele, até é interessante a entrada dele, que ele dá uma repaginada na sonoridade do P-Funk, né? Mas para você falar da sonoridade das duas bandas, você tem que ver um pouco a gênese de cada um. Porque o que acontece? O Funkadelic, ele era essa coisa de influência do rock, da psicodelia, etc. Ele tinha uns integrantes que eram clássicos dessa formação e que davam essa sonoridade, que era o Fuzzy Haskins e o Ed Hazel, né? Principalmente a guitarra do Ed Hazel, ela era muito importante nessa formação primeira do Funkadelic. E o que aconteceu é que os caras começaram a abusar muito, né, de drogas e tal, os caras começaram a alucinar, ficar loucos, e o Ed Hazel andou perdendo gravação, o cara andava faltando ensaio, e o George Clinton começou a ficar meio puto da vida com isso, né, e aos poucos ele foi cortando o Ed da linha de frente do Funkadelic. E com isso, ele foi se vendo obrigado a mudar um pouco a sonoridade também por essa circunstância, não só pela coisa de, putz, o som tá mudando e tal, a pegada agora é outra, mas também por causa dos integrantes que estavam se drogando muito. Então você considera o Ed Hazel o Syd Barrett do P-Funk? Cara, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, assim, mas, cara, eu acho que é a melhor definição. Com muito mais talento, claro, né? Esse ponto não dá nem pra comparar. Tanto é que o Ed Hazel, ele depois tem um disco solo que o George Clinton depois, mesmo apesar dos problemas que ele teve com o Ed e tal, que o Ed se afundou mesmo nas drogas, ele foi sendo jogado de escanteio aos poucos, né, pelo George Clinton. E mesmo assim, ele depois ajuda ele a gravar o disco solo dele de 1977, que já era numa fase assim que ele já tinha passado por vários problemas de altos e baixos tal, e é um disco que eu acho quase que obrigatório pra galera que curte principalmente Funkadelic na primeira fase, tem que ouvir esse disco do Ed Hazel, que tem uns momentos assim que são muito marcantes. Tem uma versão legal de California Dreaming, né? É, California Dreaming tem uma versão legal. Dos Beatles também, né? I Want You dos Beatles, que eu acho que é das melhores versões que eu já ouvi dessa música, se não a melhor. Aham. Uh-huh. E tá, e tem outra música que é importante aqui, que é a Physical Love, que é uma música do George Clinton, que ela aparece também no, se eu não me engano, no segundo ou no primeiro disco do Bootsy Collins, que quando ele começa a gravar como Bootsy's Rubber Band, aí tem essa música também. E esse disco, ele tem vários guitarristas, além do Ed Hazel, né? Tem o Mike Hampton, que a gente já citou, tem o Gary Scheider. O Funkadelic, ele tinha muitos guitarristas, o próprio Fuzzy, o Fuzzy Haskins, que ele era da formação original do The Parliaments, que era o grupo vocal, ele é um excelente guitarrista também. Então, e não só eles, o Boots Collins também tocava guitarra, tinha o irmão do Boots, que era o Catfish Collins, que é guitarrista de origem, que tocava no JB's junto com o Boots, e então sempre tiveram grandes guitarristas no P-Funk. Em que o Funkadelic, ele começa a soar como Parliament também. Que o Funkadelic, ele tem, na verdade, duas encarnações. Ele tem a primeira, que é essa que a gente tinha falado com os integrantes originais, com o Ed Hazel, com o Fuzzy Haskins, com o Bernie Orrell também, no começo. E depois tem uma outra encarnação, que é com o Johnny Morrison, que ele sai do Ohio Players, e que ele gravou com o Ohio Players os três primeiros discos pela Westbound, que era o mesmo selo do Funkadelic, e depois ele vai entrar no Funkadelic a partir do One Nation. No One Nation Under a Groove ele já tá na formação do Funkadelic, ele meio que entra, eu assim, seguindo assim a cronologia do funk, eu entendo que ele entra um pouco pra ser o braço direito do George Clinton no lugar do Bernie Orrell, que vai ficar mais focado no trabalho com o Bootsy Collins. Então rola um pouco essa divisão. Aí fica de um lado o George Clinton e o Johnny Morrison, do outro o Bernard Rowell e o Bootsy Collins. E com isso surge mais uma outra grande banda, que é a Bootsy's Rubber Band. Caralho, que confusão, cara. É. 50 mil bandas com os mesmos membros. Cara, é um monte de banda com os mesmos membros, e ainda tem outra coisa. O One Nation, ele ainda não tem uma sonoridade tão P-Funk. Ele é bem rock and roll, tanto é que eu sinto que o George Clinton, ele ficou tão frustrado com o rumo que o Ed Hazel tomou na vida dele, que ele pegou o Mike Hampton e colocou na guitarra principal e falou assim: moleque, vai lá e arregaça. E é o que ele faz, cara. Ele pega o disco inteiro, One Nation. Ele arrebenta, cara. E ele é um prodígio, assim. Se eu não me engano, ele começa a tocar com Funkadelic com 15, 16 anos. Ele é um prodígio. E até por isso eu tenho um pouco de birra da versão da Maggot Brain desse disco, que eu acho que é um pouco de despeito do George Clinton em relação ao Ed Reza. Ele falou assim: quer saber? Vamos botar esse moleque arregaçando aí, tocando a Maggot Brain, e vamos falar que ele é melhor que o Ed. Pelo menos eu sinto dessa forma. Pode crer. Aí depois, no Uncle Jane, o Johnny Morrison, ele começa a colocar uma sonoridade mais parecida com o Ohio Players, da época que ele tocava, que com ele o Ohio lançou a Funk Worm, que é uma música bem conhecida do Ohio Players, que já tem elementos também que você pode até chamar de P-Funk, antes mesmo do P-Funk. Então dá pra dizer que o próprio Ohio Players, ele teve uma certa influência na sonoridade posterior do P-Funk. E o Johnny Morrison, ele consolida isso no Uncle Jane, que é o que vem com aquela porrada que é a Not Just Knee Deep, cara, que é uma música disco de 15 minutos, é um disco progressivo. Que é uma loucura. E claro, o cara que era DJ na época, o cara ficava feliz da vida, né? Porra, tem 15 minutos aqui pra editar uma música na balada, mas era impensável, uma coisa louca isso. Marco, você tá ligado que som que o Ohio Players toca, que virou sample famoso aí nos anos 90? Do Ohio Players? Acho que não. É. Qual que é o famoso? Porra, você gosta, hein? Ixi, é deixa eu ver. Ó, tem vários, cara. É o Love Roller Coaster, é um. É, lógico. Skin é Love Roller Coaster. É que o Marco é um grande fã do Red Hot Mid 90. Não, o Red Hot, então, se a gente for falar, o primeiro disco do Red Hot é produzido pelo Dark. Sim, King. Sim. É, exatamente. Inclusive, exatamente. Essa história do Red Hot aí é muito louca, né? Porque eles assinaram com a gravadora sem ter porra nenhuma gravada e já foi produzido pelo George Clinton, assim, tipo. Hoje de cara. Em dia, hoje em dia, sonho, pra mim, isso já se falasse isso nos anos 70, já era impensável. Hoje em dia, é mais impensável ainda, tá ligado? Eu não acho tão impensável pela figura do George Clinton. Ele é um cara muito... Ele parece curtir muito, assim, esse reconhecimento dele e esse lance dele poder participar em coisas novas sendo feitas, né? Até hoje, ele sempre tá envolvido com principalmente com os rappers, né? Que estão fazendo discos novos, que estão começando. Ele de alguma forma participa e até ajuda. Ele deve ter se mudado pra Los Angeles em algum momento da vida dele, né? Porque a partir dos anos 80, talvez, ele tem uma relação bem forte ali com Los Angeles. Ah, ele tem uma relação muito forte com o West Coast, né? Que é o West Coast inteiro. É, total, cara, total. Ele tem. Ele é o grande, como se diz, ele seria a divindade, o santo padroeiro dos caras. O Dr. Dre samplia bastante ele, né? É, o Dr. Dre, o Snoop Dogg, não é só sampliar as músicas, eles Sim. têm um timbre muito específico que é muito P-Funk. Eu chamo aquele... de famoso sintetizador cachorro. É. Tem aquele som aquele do... uivo, né, na cabeça. Tem aquele som do Computer Games lá, o Atomic Dog, que virou o What's My Name lá do Snoop Dogg, né? É. Sim, tem o Atomic Dog, mas a primeira música a ser sampleada Olha, não que seja a primeira música P-Funk a ser sampleada, mas a primeira a fazer grande sucesso é a Me, Myself and I do De La Soul, cara. Pode crer, Me, Myself and I. Me, Myself and I, que eles pegam a No Just e já botam lá e fazem um puta sucesso com a música, cara. E depois vem outras, vem... Aí vem toda a onda do D-Funk com essa galera do West Coast e tal, com o Dr. Dre. E mais pra frente, mais gente ainda vai usando, né, a sonoridade P-Funk. Até Spice Girls, cara. Parece absurdo. A última faixa do primeiro disco da Spice Girls é uma parceria dos produtores delas com a galera do P-Funk. O George Clinton, Bootsy Collins, tudo isso. Olha lá na faixa. Tem todos eles. E eu fui atrás disso, cara, porque eu fiquei muito encucado com o negócio que vocês estão ligados da música Say You'll Be There delas, né? Que fez sucesso pra caramba na época. Você pega essa música, cara, você começa a ouvir, ela tem muito elemento de funk. O próprio baixo, se você for ouvir com atenção, ela lembra um pouco o baixo da One Nation Under a Groove, cara. Caralho. É foda isso, cara. Aí você começa a perceber que a influência dos caras não é só no rap, não é só na música negra norte-americana, a influência dos caras é mundial. A Certain Rachel, que é uma banda pós-punk da década de 80, que tem um funkeado também, mais quadrado, né? Tem uma música no segundo álbum, no terceiro deles, que se chama Bootsy, não é à toa. Então, um monte de gente tem influência. Ah, outra coisa, o Bernie Orrell, ele gravou vários discos com Talking Heads, gravou disco com David Byrne. Então, eles têm uma influência na música pop pós-década de 80 enorme, cara. É absurdo. Tô vendo aqui que o Bernie Orrell também tem relacionado aqui com o Buckethead, sempre citado também. Então, Buckethead. Ele gravou com o Buckethead na Praxis, né? Que o Bootsy Collins também sim. Tá. Mas quem tem mais parceria com o Buckethead é o Bootsy Collins, cara. Que ele gravou um disco posteriormente ao Praxis, que é o Zillatron. Uh-huh. Que é um disco dele que meu, é maluquice, cara. É bizarro. Ele faz tipo um funk industrial, cara. É uma coisa de louco. Assim. E é pesado, é meio um tipo digital, assim. Eu não sei explicar. É pesado, cara. Eu acho que já é maluquice querer fazer alguma coisa com o Buckethead, então. Não, depois aí. Não, você junta dois malucos, pega o Bootsy Collins e o Buckethead, bota junto, cara. Não vai sair coisa de gente normal, velho. Não tem como. Basicamente, o P-Funk é uma grande loucura, né? Vide pela figura do George Clinton. Os caras são alucinados em todos os sentidos, trouxeram isso pra música. E o que caracteriza muito também, além do som, são as letras, né? E existe um negócio pra agora ferrar de vez com a cabeça do ouvinte, que é a mitologia do P-Funk. cara, a mitologia do P-Funk é uma coisa de louco, assim. Eu como sempre, fui muito mais ligado à música, nem tanto às letras. Eu recentemente comecei a me ligar nisso. E dentro dessa mitologia P-Funk fala de espaçonave, de ET, de uma civilização superior. Que é uma loucura. É a loucura. Os personagens, né? O Dr. Frankenstein. E ela tem uma ligação grande, assim, com aquela loucura do Sun Ra também. Pode crer, sim. Tem muito a ver, dá pra traçar um paralelo, assim. Muita gente fala, compara o George Clinton com o Frank Zappa, e eu vejo um paralelo dele com o Sun Ra também. São os três caras que eu acho que estão ali, lado a lado, na loucura. E ele criou toda essa mitologia, tem todos esses personagens. Tem o Dr. Funkenstein, tem o Funkentelek, tem o Sir Nose. Então, e todos esses personagens, eles vão aparecendo ao longo da discografia do Parliament e criam essa narrativa, é quase como se fosse uma mitologia mesmo. Tanto que as capas geralmente fazem referência, né? As capas são maravilhosas. Não, as capas são incríveis. O Parliament, ele tem essa característica que em todas as capas do George Clinton aparece fantasiado como um personagem. Então, no, Dr. Funkenstein, ele tá de Dr. Funkenstein. No Funkentelec, ele tá de Funkentelec. No Motor Booty Affair, é a única capa, uma das poucas capas que ele não aparece, que aparece um desenho do Sir Knowles, que é o principal da que é o mais citado no Motor Booty Affair. E ele aparece também numa capa emblemática do... que é o do Uncle Jane, do Funkadelic, que ele tá sentado num trono como... fazendo referência ao Huey Newton, que é o cara líder dos Panteras Negras. Com isso você vê também que ele tinha um lado politizado também. O P-Funk, ele não é uma coisa só boba. Não, com certeza. Não é uma brincadeira, uma brisa, uma loucura. Ele tem um lado politizado que essa capa do Uncle Jane mostra isso. Mas o cara fazer tudo isso já é uma atitude política por si só, né? Pode. Você colocar o humor, é um humor pesadíssimo às vezes. Tem uma música do One Nation Under a Groove, que é um nome absurdo, assim. Alguma coisa Enema Squared, que é uma música completamente escatológica, né? É basicamente... O cara fala umas coisas de cocô lá inacreditáveis, assim. E você vê que não é besteira, é um ato político mesmo, assim. É pra encher o One Nation, eu acho que o One Nation e o Uncle Jane são os dois mais politizados, assim, diretamente. Tanto o One Nation, ele fala claramente, a segunda música, que é a Groove Allegiance, ela fala, pledge a Groove Allegiance. Just to the Funk, que é quase como se você estivesse prestando uma reverência a uma bandeira, a uma nação, você está criando um novo estado, você está propondo um estado criado sob o funk, né? Sob um estado Black Power, sim, digamos. One Nation Under a Groove. One Nation Under a Groove. Então, não é uma coisa boba, é uma coisa muito calculada, muito pensada e que tinha também a ver com os anseios da população negra norte-americana da década de 70. Não, e tem, sabe que eu tava vendo uns reviews do The Clones of Dr. Funkenstein, do Parliament? Uhum. Que eu achei interessantíssimo que um cara, ele fala que a música do Parliament, de acordo com ele, seria o mais longe que você pode chegar da música mainstream branca, sabe? Do que faz sucesso, assim. Genial. No mundo de um modo geral, né? O mundo branco, enfim. E o cara fala que ele gosta do Parliament até mais do que o Funkadelic, justamente por conta disso. Que é um negócio mais ousado, às vezes, assim. É difícil escolher entre os dois. Eu gosto de muita coisa do Funkadelic e gosto de muita coisa do Parliament. Assim, eu curto muito R&B, funk mesmo, tradicional. Então o Parliament acaba me tocando mais, assim. Mas eu acho Funkadelic fantástico também. Tem coisas ali que são maravilhosas também. E voltando um pouco, voltando nesse lance que esse cara comentou do Dr. Funkenstein, esse disco ao lado do Motor Booty Affair, cara, são os dois discos mais loucos, assim, do Parliament. São os que você ouve e você fala, caramba, o que esses caras estão fazendo? Por exemplo, o Motor Booty Affair tem aquela música maravilhosa que é a Aquabug, cara, que tem um piano perdido lá no meio que você ouve, caralho, o que esse piano tá fazendo aí? É a música rolando com o piano totalmente atravessado na música, cara. E é genial o negócio. E se eu não me engano, é o próprio Dr. Funkenstein que ele começa com um prelúdio e as primeiras palavras são Funk Upon a Time, né? É isso, cara. Aí é você já entende a loucura do cara, como que ele vai contar essa história, né? E o Dr. Funkenstein é o que é mais, que tem mais essa carga de mitologia. Que o Mothership Connection, ele tem um pouco, mas ele ainda não tem essa história, essa linha narrativa consolidada. Ela começa a se consolidar no Dr. Funkenstein. Pode crer. Inclusive, só voltando à capa do Mothership Connection, eles chegaram a construir essa nave, não? Eu não sei se, no caso, a nave da capa, ela já havia sido construída, ou se depois do disco, eles saíram em turnê e ele levava a nave, eles mandaram construir alguma história então, assim. Então, isso aí é um assunto que eu queria chegar também. Da parte dos shows, que eles se vestiam tudo também de acordo com essa temática aí. Sim. No, Na época do Mothership Connection tinha nave no palco. Vocês dão uma olhada no YouTube. Tem uns shows lá de 76, 77 que tem a nave. E depois, quando sai o Motor Booty Affair, eles põem aquele pássaro também que tem na capa no show. Que ele entra também fazendo barulho. É quase como se fosse a Águia da Portela no meio do show do Parliament, cara. E eles tinham uma super produção assim, a gente fala, não é nível Queen, não é nível Roger Waters, não é nível Pink Floyd, mas... Não, mas é uma produção meio que do it yourself, assim, é muito foda. Não inteiramente, lógico, do it yourself, mas é tipo bem uma pegada própria deles, assim, é bem, bem foda. Eu vi um show deles completo essa semana, acho que se eu não me engano é Houston, não tá especificado, tem no YouTube. É o primeiro que você acha, assim, do Parliament no YouTube, deve ser até um show famoso, não sei, e estão todos, né, fantasiados e tal. Tem uma hora que o George Clinton recebe uma peruana, mano, uma tronca. Eu falei, eu achava que o Cypress Hill tinha começado a fazer isso nos anos 90, de fumar no palco, assim. É nada, em 70 e pouco os caras queimando uma bucha lá. Os caras eram muito loucos. Eles eram muito loucos. Eu acho que naquela época era até mais aceitável do que hoje, né? Depois a galera foi ficando meio careta, né? É agora tá voltando aos poucos, né? Olha só, mais grupos pra lista. Tem dois grupos vocais femininos que tem relação direta com o Parliament. Um deles, por um acaso, eu descobri essa semana. Eu nem sabia da existência desse grupo. O principal, assim, o mais famoso é o Brides of the Funkenstein. Que elas até aparecem creditadas, por exemplo, no Funkadelic, os créditos aparecem como bandas, então tem o nome dos músicos, aí aparece lá o crédito para Bootsy's Rubber Band, pros Horny Horns e pro Brides of Funkenstein. E é um disco primeiro delas, eu acho muito bom, assim. É um disco que também vale a pena a galera pegar pra ouvir, procurar. Tem no YouTube pra ouvir, de graça, tranquilo. E o outro grupo é o... Vou até procurar aqui, eu acho que é Parlets o nome do grupo. Que até tem uma história interessante que eu tava lendo, que fala que a ideia do George Clinton, desde o começo do The Parliament, era ter um grupo vocal feminino também, que fosse tipo um grupo gêmeo do The Parliament. E ele pensou num grupo chamado The Parlettes. Uhum. Só que ele pensou que a sonoridade do nome The Parlettes era muito Motown. Aí, quando ele teve a oportunidade de fazer esse grupo de fato, em 76, 77, ele chamou de Parlettes só. Ele tirou esse lance do The Parlettes. E é interessante, cara. Eu não achei nada demais a sonoridade do grupo. Os integrantes são os mesmos de sempre. São a galera que toca no Funkadelic, a galera que toca no Parliament, a galera que toca em tudo, assim. Será que esses caras têm mais amigos fora eles mesmos? Cara, é que é tanta gente. Eu acho que se juntar todo mundo deve dar uns 50 caras. Então, pô, um grupo de 50 caras já dá pra fazer muita coisa, né? Com certeza. Traga no mundo. Ainda mais quando cada um lança um disco, né? É, cada um lança um disco e eles vão se ajudando. Eu não sei onde esses caras arrumavam tempo, porque hoje eu fico impressionado, por exemplo, com o Thundercat, cara. Que o Thundercat, ele grava com o Flying Lotus, grava com o Kendrick, grava com o Kamasi, e ele ainda tem tempo de fazer o disco dele. Eu olho assim, eu falo, como esse cara consegue? Naquela época, então, era o quê? 50 caras gravando o disco próprio, gravando o disco com 500 bandas. Teve ano que tem 5 ou 6 discos dele, assim, 7 discos, é uma produção ridícula, cara. Eu não sei como eles conseguiam compor tanta música. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Mais ou menos a pegada do Clube da Esquina aqui no Brasil e da cena de Canterbury, de rock progressivo na Inglaterra também, né? É por aí, mas ainda acho que os dois casos ainda... São menos prolíficos, né? São menos prolíficos, cara, porque o auge do P-Funk, que é a década de 70... Olha, eu vou chutar aqui, eu acho que eles beiram uns 40 discos que eles fizeram ali, cara, é muita coisa. É bastante coisa mesmo. É muita coisa. É metade do que o Buckethead grava em 6 meses. Exatamente. E um quinto do que o John Zorn grava em um ano. Com certeza. Bom, depois desse papo aí maluco, esse bando de gente fazendo esse bando de disco, bora para aquela parte mais esperada, mais aguardada do programa, o momento Crop Six. A gente vai elencar aqui 6 discos na nossa listinha mágica. E, bom, hoje estamos em 5, então o esquema é o seguinte, um consenso e cada um escolhe um. Justo. Pode ser, seguindo o tradicional de pontualidades. Eu só quebraria uma regra aqui. Opa, por favor. Que a gente não costuma... A gente costuma não repetir bandas, né? Ah, dessa vez não dá, né? É, e aí nesse caso, justo. Sei lá, né... Fica meio complicado, assim. Não que não dê, né? Mas... Uhum. Olha, até dá, mas a gente não tem muita opção, né? A gente teria que ser 5 Pedros. É que aí depende, né? Se a gente for considerar as bandas membros, que... Membros, né? É verdade. É, as bandas que deram origem, tipo Ohio Players, eu acho fraco, assim, porque só o Johnny Morrison tocou. O JP's é interessante porque o Fred Wesley e tal toca. É, mas que aí não é P-Funk, né? Assim, não é, não é, não é P-Funk, é um prep funk, né? Sim. É a preparação. O proto, né? Proto. É o proto. Bom, bora aí, então. O consenso, eu sugiro o Mothership Connection, Parliament. Acho que é o mais justo, não? Cara, é o principal. Eu acho que é o disco fundamental do Parliament e do funk é o Mothership Connection. Então, eu posso escolher um disco do Funkadelic prep funk? Não, à vontade. Eu vou escolher o Maggot Brain, então. Ótimo. É um puta disco que influenciou pra caralho, inclusive, como guitarrista, assim, eu acho, tipo, uma das pegadas mais fodas de guitarra, sei lá, se fosse pra eleger discos que influenciaram minha pegada de guitarra, top 10, top 15, ele com certeza estaria dentro. Então, tá aí, Maggot Brain. Tá bem, cara, tá bem de influência. Ah, cara, eu vou ficar com o disco solo do Ed Hazel, então. Tem umas coisas bem interessantes e gostei pra caramba. O Game Dames em Guitar Fangs. Maravilha. Não curto muito, mas apoio a escolha. Bom ser sincero, né, Psy? Faz parte, né? A gente fundou, assim, esse podcast sobre os alicerces da honestidade. Com certeza. Bom, então nessa pegada aí de membros, né, de solos, eu vou ficar com o Computer Games do George Clinton, de 82, que já é uma... Né, o Victor realçou a pegada rock, né, do disco que ele escolheu. O meu já é outra pegada, já é aquela pegada mais bem sintetizador no talo, tudo. O flirt com o eletrônico já. Então esse aí fica o meu escolhido. Oh, vou até nos anos 80. Eu vou até adiantar que se não fosse escolhido, eu escolheria esse disco, cara. Me sinto feliz. Esse disco... Teve o aval do especialista. Opa! Eu ia escolher esse, mas eu falei, puta. Ah, não, Marco, eu sei que não. Ah, agora ele quer escolher. Ah, é verdade. Tava no meu nas minhas 3 escolhas. Então. Eu sei que ia ganhar uma estrelinha do especialista. Bom, deixa eu escolher aqui, então, que o Pedro fica por último, que ele... Pra fechar com chave de ouro. Bom, eu vou no óbvio, One Nation Under a Groove, do Funkadelic. Deixa um puta play aí e tem que figurar nesse Crop Six. Antes de eu fechar meu voto, eu queria só ponderar algumas coisas aqui, porque eu ainda não sei em qual vou votar. Eu confesso. Estou em dúvida. Assim, né? Enquanto eu vou falando, eu vou pensando e vou citando aqui alguma coisa. Eu gosto muito, principalmente do Parliament, acho excelente tudo que foi feito por eles, como Parliament. O Clones of Dr. Funkenstein é genial. Eu acho maravilhoso o Funkadelic versus The Placebo Syndrome. Eu acho um dos melhores, depois do Mothership, eu acho que é o melhor disco do Parliament. Mas eu acho que falta uma menção ao Bootsy, cara. E o Bootsy é um cara muito importante nessa brincadeira toda. E eu acho o terceiro disco dele, o Bootsy Prayer of the Year, fantástico. É um disco que eu não deixaria de fora dessa lista. Ó, maravilha. Tá lá. No fim, até faltou a gente falar sobre... outras coisas, assim como o Delight depois, que também, putz. Porra, eu queria falar sobre o Delight. Sou um fã do Greatest Hits do Delight. Desculpa a blasfêmia aí, mas é o único que eu ouvi. Não, então, o Delight também, ele vai... Eles não tocam em todas as faixas, né? Quem participa do disco, né? Do Delight é só o Bootsy Collins, o Fred Wesley e o Maceo Parker. E depois o Bernie Orwell, ele vai gravar o segundo disco com o Delight e ele excursiona com o Delight também. O Bernie Orwell, o Bootsy Collins e o Mike Hampton. Os três fazem excursão com o Delight e eles, o Rock in Rio 2, a apresentação do Delight aqui é com essa galera, cara. Porra! O Delight, então, é muito mestre. A label do Delight devia ser foda, porque eles também gravaram com o Q-Tip. É. Herbie Hancock, sim. E fora que, putz, eu sou fanático pelo trabalho do Towatei, tanto no Delight quanto depois, os discos que ele lança, qual que era o nome lá do disco, tem um que tem uma pegada bem bossa nova, e depois tem o Sound Museum, e o primeiro... deixa quieto, não vou lembrar, até porque é outra história, né, cara? Se a gente for começar a falar de Towatei e J-pop aqui, aí ferrou, a gente vai passar a noite falando. Então, ó, nosso Crop Six ficou assim: Maggot Brain do Funkadelic de 1971, Mothership Connection do Parliament de 1975, Game Dames and Guitar Thanks de 1977 do Eddie Hazel, One Nation Under a Groove de 1978 do Funkadelic, o Bootsy Player of the Year do Bootsy Collins, né, talvez aí acreditado como Bootsy's Rubber Band, e de 1982 o Computer Games do George Clinton. Bom, eu queria aqui agradecer de novo ao nosso convidado, Pedro Godoy, por ter dado essa aula aqui, essa explosão cósmica de conhecimento musical. Pô, foi muito louco. Imagina, galera, eu que agradeço o convite e, puxa, eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo aí, eu só tenho elogios a fazer pra vocês aí, que continuem aí nessa pegada. Legal, valeu, mano. Porra, brigadão. Bom, lembrando que você pode acessar esse episódio e todos os outros lá no castfonia.cropsix.com. Entra também no Facebook, dá uma curtida lá na própria página do Castfonia e também na do Crop Six. Manda e-mail, fala com a gente, fala aí que disco desses milhões de integrantes do P-Funk você curte, você acha que ficou faltando, manda lá pro castfonia.cropsix.com. E eu me despeço aqui dos meus amiguinhos. Pô, Vitor, tchau, tchau, cara. Tchau, cara. E, pô, eu acho que a aula do Pedro foi tão foda hoje que ele merecia aí, talvez na próxima temporada, escolher um tema e voltar. Sim. Vai ter carta branca. Caramba, galera, que responsa agora, hein? Vamos fazer um spin-off dele. Vamos fazer um spin-off. Marco, olha, tchau, tchau. Falou, cara. Nos vemos em breve. Guilherme Psico, até mais, cara. Falou, convido a todos a visitar o incrível Museu Popol Vuh na Guatemala. Você é o host de lá, né? Por favor. Você é o fundador, né? Vamos lá, gente, vamos comparecer. Eu vou colocar na página do Castfonia, depois desse episódio, informações sobre o museu. Boa. Talvez até um tour virtual aí pra quem tiver interesse. Coloca também hotéis e o que fazer, né, nos arredores. Pode deixar. Se não tiver ainda, a gente pode propor ao governo da Guatemala a produção de um tour virtual do museu. É verdade. Propor um Castfonia sobre a cena guatemalteca aqui também. Pô, seria muito legal. Pô, muita coisa boa pra falar aí, gente. Com certeza. Mucha cosa buena. Regado a um dos melhores cafés do mundo. Nossa, isso é verdade. Aquelas belas sacas. Pedro Godoy, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, meu querido. Olha, obrigado, galera. Foi muito legal fazer esse programa com vocês. E sempre que vocês quiserem ouvir essa minha voz chata pra caramba, eu tô aí à disposição. Demorou. Porra, aí sim, vai ser requisitado. É nóis. Bom, eu sou o Heitor Anciloto HTs. Esse foi mais um Castfonia. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.